Abra a mala e solta o som e vamos dançar forró, menino. Cê viu do piseiro, papai? Estoura aí, Black CD. RD7 CD. Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada. Se tu se agarrar com vem, garanto, não faz danar. Então amunda no cavalo que hoje vai ser pressão. Simbora, bebê, Andréia, dentro do meu caminhão. Assim, ó. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão. Desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão. Desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão. Desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada. Desse jeito vai se acabar. Estourou, menino. Alô, DJ Todinho. Alô, que aqui CD. Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada. Se tu se agarrar com vem, garanto, não vai de nada. Então amunta no cavalo que hoje vai ser pressão. Simbora, bebê, Andréia, dentro do meu caminhão. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão. Desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão. Desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão. Desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão. Desse jeito vai se acabar. Abra a mala e solta o som, menino.